HLS para 3663. 3663, torre 1295. 1895, 3663. Aeronave está entrando em contato, só a portadora, ok? Chimui 13, estou livre LS, a porta estabilizada. Chimui 63, muito bom dia, passando Simbra, baixada e travada estabilizada LS, visual com a 1-0. Bom dia, TAM 3663. Avistado, livre pouso, pista 90, vento 070 graus, 039, quem negar, marca 1013. Mativo, após Simbra, bando de pássaros na final. Tá autorizado pouso no 0 no 3 no ajuste. Serra Índia com Índia, senhora, está na vertical da BR, vai até o porto de Pirajá, para então solicitar cruzamento para a vertical da Paralelas em sobrevoo. Gente, eu passo para o cruzamento, mais filete Romeu. Prato, Romeu. Cotejamento correto, se marcando prato depois da quadra. Mike, Juliette, Romeu. Siga. A federação, quando autorizado, cruza visual com a aeronave em aproximação. Gente, para cruzamento, o Matilete Romeu mantém a proa 240. 240. Azul 4235, Recife 1545, alternado no 2685, bom voo. Seria por 4234, senhora? 4234, 12545, alternado no 2685. 2545, 2085, boa. Utilizado no localizador, o azul 4299. Estabilizou o azul 4299. Torre, 118.95. 18.95. Mike, Juliette, Romeu? Consiga. Confirme a prova? Confirme. Confirme a prova? 230, já. Mike, 5.922, pode prosseguir. 2000, ajuste no 0 no 3. 2023, com 922. 9, tá 3, né, 3. Azul 4299, final de 4 milhas, lá embaixo travado, visual para você. Azul 4299, avistado, a livre pouso, pistão 0, vento 060 graus, 089, o altímetro marca 63. Livre pouso para o 4299. Confirma para o B, por gentileza. Pô, o Terra Pá está autorizado. Novembro, acho que não. Terra Pá, táxi, Terra Pá. O altímetro marca 1013. 9, puxa, acionamento 07. 3179. Está condicionada a passagem do tráfego da companhia que vai parquear no 8. Após ser autorizado, puxa no 7, ok? Entendi. Norte após Airbus no 08, está livre o push 3179. Romeu Índio, November Alfa, no 1510, a porta Paripe, ingressando Interlagos. Parece que eu não tenho intenção de decolar a partida da Papá. 080 graus 079 está livre. Reporte para a tradução, não lembro as calmas. No solo 06. Entendeu? Pere direito, time solo em 121.9. Quatro, dois, nove, nove, prossegue de Alfa Juliette por três. Sete, zero, por mais meia milha, se necessário, coordena com a torre. Mas não vai interferir, cara. Mantém 500 AGL permanente nas suas. Gente, então vai manter a lente lateral aguarda no pouso do gol no 922, na final da 10. Grato. Autorizado no ILS, gol 1922. Gol no 922, completa a final, torre 118.95, com pouso. 118.95, obrigado. Até daqui a pouco. Tira, por gentileza. Diga, Bravo, Felipe. Tire suas intenções de voo, por gentileza. Está autorizado o voo local no teste da colada 97 no Axé, após decolagem direita 0116 no transponder. 120, correção, 119, decimal 8 é a frequência do controle. Acho que é o meu decolada 08, controle agora em 119.8. 19.8 para o 9, Rocha Romeu. João na 922, continua aproximação, reporte no externo, trem baixado e travado, que nega 1003. Reportar externo, 9.2. Ataque 118, decimal 95, altímetro marca 1003. Selva, manter 500 pés, acusará de rodando o axé em aproximação. Externo baixado travado, 922. Alistado, Liverpool, posiciona 0, vento 060 graus, 089, gol 1922. Liverpool, está 10, 1922, gol. Controle mais Juliette Romeu, visual está em aproximação, está autorizado na cauda, ingressa para mais 0.4 milhas. Na rua 070, mantém 500 GL totalmente. Campinas, muitíssimo, corrigindo, solo Salvador, muitíssimo, Mantia Azul 9149, assistente da Índia, autorização Campinas, nível 100. Até que eu gostei do seu solo Campinas, mas tudo bem, autorizado para Campinas, nível 100, decola da 10. Baia, Leda e Léus, após decolagem curva direita, prossegue via reta do plano. 5537 é o código transponder, 119, decimal 8, é a frequência do controle. Maravilha, autorizado, uma centena para Campinas, decolada 10, curva direita, Leda e Léus via rota. 5537 no transponder, 98 ao controle, azul 6, azul 9149. Quatro chamados corretos, me chama quando pronto pro posto aqui. Camará, Correia, só na Bahia. Pois é. Para o táxi com 164 no POB, alterna Galeão com 3 horas e 50. 3 horas e 50, alternando, por gentileza, confirma? O Galeão. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 102.295, altímetro marca 1013. Pátio Índia Alfa, 2.95, 1013, 3.179. Ali na paralela, em frente ao mercado extra, não interfere na aproximação da zona. Já no visual, livrando o acesso na aproximação. Controle autoriza mais direto no meu ingresso. O cruzamento será em que pro? Não vai cruzar, cara, vai permanecer por 0.2 milha da presente na proa 070, vai manter 500 GS totalmente condicionado. Está presente, está autorizado. Grato, Romeu. November Oscar Romeu, frequência livre. Solo, Porto, Juno 922, Juno 922, prossegue via Alfa Juliette pro 612. Alfa Juliette 612, obrigado. 1895. 1895, grato, Romeu. Brasque Luiz, autorizado a ingressar e repartir pronto para decolagem na cabeceira 17. Salvador, muito bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu. É Mike Juliette Romeu, prossiga para a torre. Muito bom dia, torre. O Mike Juliette Romeu solicita permanência na presente, mantendo o limite de 500 pés e totalmente condicionado ao seu tráfego para produção de imagens por 15 minutos. Gente, mantenha minha escuta caso necessário, peço que vou pedir para que se afaste. Tá ciente, vai permanecer na sua escuta permanente. Torre Salvador, 131.79, ponto de espera 10, pronto. Bom dia, 131.79, autorizado a alinhar e decolar pistão 10, vento 070 graus, 089. Alinha e decola 10, 31.79. Gráfico Luiz, que o vento 070 graus, 099, livre de decolagem da 197. Salvador, o Oceané 6225. Prossiga. senhorita, estamos um pouquinho cedo para Brasília, mas a senhorita saberia se a saída prevista? Qual foi o meu destino? Brasília, senhorita. Negativa Renata. Você vai cumprir Borba, transição nítida. Borba? Afirmo. Saída convencional, né? Afirmo. Obrigado, senhorita. Rotatória, reportará a visual com o 7, Índia November Alpha. Acho que o Luiz queria colar da zona meio. Controle agora em 1, 1 na próxima 8, da retorno. Bom voo. 19-8, obrigado, Maria. Marca 1003. Alfa. Dael. 340 Dael, 3179. Luiz, que no meu pé, escorredor axé, reforça a sala da barra. Usar o meia, prossiga. É Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Agradece a colaboração, vai afastar do seu setor, segue na vertical da paralela e chama o controle para coordenar. Gente, mas aí me escuta guardando coordenação, vai em frente. Foi Salvador, quando você vai para a decolagem direita, 0125, transponder, 119.8, frequência do controle. Linhar e decolar da pista 10, vento 080 graus, 102. Eu vou 90, 70, 70, 70, 70, 70, na Metac, 118.95, altímetro marca 1013. Controle Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, controle, prossiga. Já se afastou do setor da torre, vai coordenando agora com o seu controle e está mantendo a vertical da paralela, senhora. Agora, outra vez, faz de torcer. Gente, 19 Alfa, torre 112.95. Mike Juliette Romeu, 234-4321, no meu cordial, prazer falar. Os 304 identifica a chegada Bonf, desce até o 050. Identificação 050, até o 3304. Índia November Alpha, torre 118.95. Torre 118.95, Índia November Alpha. Bravo, que Luísque. Bravo, que Luísque, um tráfego no rumo oposto, 3 milhas para sua frente, é um helicóptero da polícia. Altímetro marca 1013, centro para cheque 070 graus 079. Vai reportar 3 milhas do Índia November Alpha. 605. 2800. Copiou, Bravo Fluisker. Controle, papapapá, na planta reservada. November Alpha, Romeu, controle, prossiga. Decolou de Serra Delta de Leste Hotel, conduzindo a Rua de São Paulo, vai ingressar o axé, entra no terreno no tráfego na linha do litoral, já cruzando 700 para 1000 pés. Gente, o tráfego a 500 pés é o helicóptero da polícia, um tráfego adicional agora na sua posição de 10 para 9 horas, a 1 mil pés, Charlie 150. Tráfico no visual. Em um momento, 910 para mil pés. Acusará a travessa para outra barra. Controle, o guardião 06 já acusou que tocou. Torre, 118.95. 06. Bravo que Luísque. Visual com tráfego à sua direita, uma milha, um no mil pés. Gente, o destino do mesmo é Morro de São Paulo. A sua intenção é Pátio do Graé? Gente, é parte na, no farol de Itapuã. Aguardará no farol de Itapuã, o guardião 06. Passou externo 605. Chega Oscar Romeu da presente, direto morro, atenção a 1.500 pés. Certo, nivelado 1.000 pés, vamos ver o carro em cima. Controle Salvador, bom dia, 9077. 9077, contato radar, 360, saída da El. 360 na Dael, 9077. Prole mais direto, meu. Prossiga, Romeu. Vai, manter. Sente, mantém a vertical de Itapuã aguardando para aproximar. Mantendo o guardião 06. Então 3179, Recife 251-3395. Recife 251-3395, 3179. Salvador, você é a Beatriz, 02. Seria possível aproveitar? Mantenha a chegada. Mantenha a chegada. 070 graus, 109. Estou livrando o litoral direto para o Graé, a retaguarda do tráfego 09. America 980, flight direct Duna. Solo na barra, direct Duna, America 9804, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no 3. 4.000, 1.0 na 3, está 3.04. Estou mandando a Rádio 1.000, está dentro da barra da barra, mantém 1.000 pés. Gente, confirma o estimado de pouso em morro. Estimando aos 4.0. 1.0.4.0, copiado, November, Oscar Romeo, em frequência livre. Uno 605, lembrando. 1219, o seu solo foi 23. 219, o Uno 605. November Alpha, autorizado pouso, pista na 7, vento 070 graus, 109. Autorizado pouso, ainda na November Alpha. Juliette, grupo. Alpha, Juliette, para o 05, bom, 1605. Director 980, now you're passing 6,000, descending unto 2,000 feet, over. Understand, passing 6,000, descend down to 2,000, American 980. Dial, leva bridge. Eu estiver aqui acionamento com a Azul 69... Ah, corrigindo, Azul 9149. 312, DC sem restrições até 4.000. 23, está autorizado, e chama para botar. Manda táxi, 9149. Zero 05, ingressa para o 5. Ingresso para o 05, gol no 6.05. Gol 9077, chame Recife, frequência 125. 5826, ajuste 1023, desça para 5 mil pés na chegada à Mari. 5 mil na Mari 1013, poderia voar TAP, senhor? Autorizado. TAP, obrigado. American Niner 80, clear to the ILS approach. Clear for the ILS approach, runway 10, American 980. 3304, passa 5.700 na descida até 2.000 sem restrições. 2.000 sem restrições, tá? 3304. 6312, controle Salvador. Piano 6312, controle. 6312, prossiga. Velocidade 210, desça para 3.000, número 3 para pouso. Velocidade 210, descendo para 3.000, oceano 63, 310. Bom dia. Boa, Paulo, é o 9149. Prossiga. Só informa o controle que a gente vai subir com uma razão de 510, ok? Ok. A função da aeronave vai ser pressurizada, a gente vai com uma razão bem reduzida durante todo o voo. Sem problema. Obrigado. Que ok, thanks. Salvador, bom dia, este é o controle, meu cordial. Desça para 8.013, a chegada é bom. Controle Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, este é o controle, meu cordial, prazer falar. Meu cordial, capitão. Tá na vertical aqui do aeroporto, vai manter 500 pés permanente na sua, bom dia. Bom dia.